Oceano 6251 alinhado, pronto para decolagem. Oceano 6251, o vento é 300 graus 01 nó e o ajuste no 094. Autorizado a decolagem, pistão no 7. Sim, cara, ajuste agora no 094, autorizado a decolagem da 1 no 7, Oceano 6251. Chané 6251, decolado aos 44, controle no 208. Controle agora no 208, Chané 6251, obrigado. Salvador, Chané 6251, decolado na Daleda. Panama 251, bom dia, contato radar na decolagem. Pesado de Aratoledo, subindo para o 360. Seite na Dael, subindo para o nível 360, Chiné 6251. Alfa Romeo. Sim. Bom dia, Solo. Tango Romeo, solicito o reboque de aeronave aqui do posição 12, Bate 1 para a posição 4 do Bate 1. Tente aguarde, é o número 2, aeronave da Azul está prosseguindo para o gate 190. Ok, Tango Romeo no aguardo. Obrigado. Fala, bom dia, o Papa Tango Tango. Sim. Alô, utilização para giro de motor em marcha lenta já coordenado com a Infraero na posição 3R. Ciente, por fonte de risco, chame o TEM. Papa Tango Tango. Hoje eu garanto. Chama Centro Recife em 1251, secundária 13325. Gente, vai chamar Recife agora 1251, 13325, Oxenero 6251, uma boa, bom dia, bom segundo serviço. Igualmente, bom voo. Obrigado. Bom reporte, parqueado. Ok, bom sarau. Bono 7 9. Tango Romeo, parqueada, posição 4, parte 1, obrigado e um bom dia a todos. Ciente. Solo Papa Tango, posição 3 Romeo, formando final de teste motor. Ciente. 625, bom dia, senhor, identificação, por exemplo, pegada Bonf. Programa espera sobre a posição Bonf no nível de voo 050, informa estimado para abertura da pista aos 0845. Negativo, ainda permanece como ontem, 0845. Mantém espera sobre a posição pelo 4.000 pés ou bom, se está bom? Velocidade de critério 6225. Fechando a 225, caso de vez, estou autorizado para seguir na STAR, programar a órbita sobre a posição Duna a 2010. Gente, programa a órbita sobre Duna, acelerando a 225. Na 225, apenas corrigindo a órbita sobre o marcador externo. Marcador externo, 2010. É previsto uma hora, tá confiando? Provavelmente. Vai abrir aos 45. Informa justa na 04, hoje será 6225. Programa óbita sobre Duna, hoje será 6225. E Mike, prossiga. Volando pra cópia, por gentileza, Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, prossiga. Autorizado Serra Bravo por Papa Serra, via Golf 677, 180 nível. Saída Coral, decolada 197, voa na direita. 5177, código, 1208, controle. Confirmando tracionamento táxi e decolagem, torre no noite decimal 95, ajuste 1094, Alfa Charlie Mike. Salvador, bom dia, Alta 3896, está agora a 78 milhas de Salvador, voando para onde Mamog, e solicita a possibilidade de voar direto em TAP, a fim de evitar formações entre Mamog e Maré. Estação 3896, sendo identificação, autorizado chegada Monte. Autorizado por hoje, TAP, porém o programa espera sobre a mesma, informa a abertura, informa a previsão para a abertura da pista 0845. Afirmativo, nosso estimado está aos 45, senhorita. 02 na aproximação, desça e mantenha o nível 050, programando espera sobre a posição em TAP. Vai agora em TAP, programando espera sobre aquela posição. 3896, redução para 230 nós, quando possível. Agora. Não é decretado, chama o táxi, salva de alemães. Salvador 6225, confirmando autorizado 2000, espera em Duna. Cima 2000, espera sobre o Índia Serra, o Oxanema 225. Ok, sobre o Índia Serra, ok, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1093, informação Delta. 1093, bom dia, senhora identificação, autorizada chegada Bonfia. DCE mantém o nível 0, 620, redução para 2509. 060-259, voo 1093, apenas para informação, talvez o senhor esteja sujeito a uma espera sobre a posição BOMF, informa o número 3 na aproximação. Previsão de abertura para a pista 10 aos 0845. Ah, sim. 10 seria 0745. Efetivo, senhor, foi corrigido. Previsão de abertura para 0845 até o dia 29. Ok, Salvador approach, good day, Citadel 99972, we have information, Delta, crossing 240 down to 150, Mighty Arrival. Citadel 99972, call cadence, clears Mighty Arrival, and maintains at level 060, and reduce speed to 250 knots. Roger, down to Paleo 060, and we're maintaining 250 knots as requested, ma'am. Roger. Around 972, probably you need to expect hold over under ETAP intersection at level 060. Are you number 4 to approach? Roger, expect holding over ETAP intersection, around 972. Então informo que temos 10 minutos para a abertura da pista. Salvador, bom dia. Ou 1961. Uno 961. Autorizado Serra Bravo Golf Lima via o Pezulu 185. Confirmando Upper November 857, moço. 360 nível da El Leda Irume, a saída decolada 190 com curva direita, código 5174, controle 1208. A saída da El Leda Irume, transponda 5174, controle opera em 1208. Correto, chama pronto, pushback acionamento no 961. Informo que a pista no 028 estará fechada até o 0845 Zulu. Afirmativo, a cliente chamará então para pushback acionamento, está na posição 09. Paciente, obrigado. A espera em bom, curva direita e esquerda. Como curva pela esquerda do Golan 093? Bom, para esquerda. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, cruzou 260 para 170. Rio 5973, bom dia, sendo identificação, chega da mar e desse mantém 070, redução para 2509, número 5 na aproximação. Ok, reduzido 250, nós descendo 070. Yes, Bravo, Aerosanctuary. Apresuro 21, aproximo conforme, 340, saída Ávila, aproximo Celeste, 210, curvando à direita, após, transponder 4410 e controle 1208, 4047. Correto, chama pronto, remoto, confirmando, posição 10, parte pessoal. Chamarei 10, 4047. Solo Salvador, 3601, formação Delta. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via, eu peso 1-0 por base, restante conforme, nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da pista 1-0 com curva direita, 5403, código 1208, controle. Tan 3601, autorizado São Paulo, via Brasilão no zero, nível 360. Pista no zero, com primeira curva à direita, saída da El Leda Mótima, transponda 5403, controle 208, Tan 3601. Salvador, por 3601, correto, chama pronto. Galeão 360, formação Delta. Formará pronto, né? 3601. Nota 3153. Afirmativo. Nota 3153, autorizado Serra Bravo Golf Lima via PES November 857, restante conforme. Nível 360, saída da El Leda Irume, decola da pista 1-0 com curva direita, código 5411 e controle 1208. Por November 857, decola da 1-0, curva direita, da El Leda Irume, 5411, transpondo 208 ao controle, tá, 3153. Correto, chama pronto. Tá 3153. Chamaremos Portão 6, obrigado. Bom dia, tranquilo, 171, informação Delta, Guarulhos, 3.0. Dan 3171, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via PSU 10, Taubaté. Nível 320, saída da El, Lida, Motiva. Decolada da pista 10 com curva à direita, código 5406 e controle 1208. Estimativo Guarulhos, aprovado, nível 320, pela PSU 10, decolada 10, comando à direita, da El, Lida, Motiva. 446, transmissão do controle 1208-131, posição 07. Correto, chama a planta na 07. Chamada. Posição para 2509-1759. Posição para 2509, número 6, na aproximação, no 759. Salvador, Chané 6225, manda ordem, informa que planejando pouso aos 46, confirme, faz essa ordem para estar autorizado? Provavelmente, senhor. Checarei com a torre, Salvador, informarei por aqui. Beleza. Decolou agora os 40, controle 1208. 1208, grato. Posição Itácia, nível de voo 080, informa que... Temos 4 aeronaves fazendo espera. A previsão de abertura da pista será o 0845, o número 4 na aproximação. Ok, vai reduzir para mínimo o 975. Apenas corrigindo o seu número 5 na aproximação. Decola 97, precisa coral. Apatiali Mike, bom dia, autorizado direto coral nível 180. Direto coral 180, grato Apatiali Mike. Gentlemen, 972, we're beginning our hold on the ETAP intersection, and our estimated time of landing will be 0856 from now. Roger, number 3, approach is 0972. Roger that. This month. Federal 9972, descendimento centro level 060. Roger, down to 060, Federal 9972. Você pode confirmar o 6225, está lá inbound, extremando o pouso 0846. Tá, 38 no meio, no inbound da hora, tá mantendo 050. Enche, tá 38 no meio. Cena 622.